our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait. Hello? Hello? Anybody home? Fascinating. I am your father. Please come! Live long and prosper. Drops para Nerd. Estamos ao vivo. Oi! Yeah! Eu tô aqui! Tá bom, já adorei. Pode falar, meu amor. Aqui a casa é sua, bebê. Sinta-se à vontade. Obrigado. Então tá, ó. Rola até uma coquinha virtual aqui, ó. Tô oferecendo. Tá bom. Temos algumas pessoas chegando já na live. Temos uma Rita Frutinha que tá desde 6 horas aguardando para começar, sendo que o negócio está marcado para as 7. Muito obrigado pela sua paciência, Rita Frutinha, se é que você ainda está aí. E temos um Antônio e o 6GM que apareceu agora e diz que chegou nessa balbúrdia. Parabéns por você ter chegado também. Olá, olá, boa noite. Bom, seguinte, é... Ah, tá, a Rita Frutinha tá aqui. Rita Frutinha aí. Ela está aqui. Pela carinha do Avatar, eu tô achando que ela é da galera do Luar, do Lunar. Oi, eu conheço os dois. Agora eu tô vendo o chat, antes eu não tava. Oh. Conhece, né? Sim. Tá bom, é do bonde. Lembra o bonde da Sara? Então agora tem o bonde do Lunar. Tomara que o bonde do Lunar seja mais bem educado que o bonde da Sara. Lunar, você que não está habituado, porque você é a primeira vez que está participando dessa bagunça, a gente, como eu vou editar depois esses áudios separados, eu preciso ter um ponto de checagem, vamos dizer. Aí como certo. É que é esse ponto de checagem? Cada um fala seu nome na ordem que eu vou estabelecer agora, que seria eu, Jorge, Ana e tu. Então okay. É só falar seu nome e logo após a Ana falar o dela, tá? Uhum. Beleza, então para me desfoder como editor que serei, vamos aqui ao momento de ponto de checagem. 3, 2, 1, Nerdmaster. Jorge, você era o segundo, tá? Ah, é que essa parte eu não ouvi. A minha mãe pediu pra eu fazer uma verificação aqui. Eu não ouvi a ordem que você colocou. Tá bom, então eu vou repetir de novo pros portadores de TDAH e mães que se metem na conversa. Sou eu, tá Jorge, Ana e Lunar. Tá bom? Vou começar de novo. 3, 2, 1, Nerdmaster. Nerdmaster. Ana Lúcia. Lunar! E sim, ele falou Nerdmaster, né, porque ele é um babaca, Lunar. Não sei. Me confundiu, mas ainda bem que eu sabia que era você havia antes de mim. Então olha lá, ó. Vou falar. Aí sobe trilha, desce trilha. Essas são as informações para o editor saber o que está fazendo. Aí, exato. Para você saber só o que está acontecendo. Ô, Jorge, me lembra, Jean, esse puta aqui é o Morgo, né? Exatamente. Ah, Morgo, sabe o que acontece? Sabe por que você acha um absurdo? Porque você é um escroto. Eu te amo. Ele não podia deixar de começar, né? Ele tem que começar com as merdas dele, ó. Os Seios Carinhosos é um desenho furry? Não, sua besta. Olha, é sim, sabia? Tipo, existe... Porque... Lunar, não dá trela pra esse maluco, não. Não, tu vai se arrepender, filho. Não dá trela pra esse maluco, não. Não, dá não. Dá não. Relaxa, Lunar. Agora lá. Agora, Nerdmaster, eu vou pedir pra você me permitir falar duas coisas. Primeiro, Lunar, sinta-se em casa, sinta-se calmo. Uhum. Não precisa ficar pensando em maneiras, porque aqui você tá em casa, você pode falar do jeito que você achar melhor. E segundo, parece que foram umas abelhas. Né? Não, certo, certo. Eu sempre tenho um pouquinho de dificuldade da, assim, tipo, em apresentação, mas ok. Então, agora eu vou me Não, olha, eu vou te dizer o seguinte, viu? Eu não tenho diagnóstico, mas eu posso te garantir que o que não falta neste Paranerd é gente com TDAH. Então, ó, sinta-se em casa duplamente. Tá bom, obrigado. Ah, e aí, Chico? Segundo, a segunda coisa que eu ia falar. Nós temos aqui uma tradição no Paranerdia em que falamos com carinho para o editor da vez, para ele ir se foder. Então, aproveitando a situação em que desta vez é o Nerdmaster que está editando o podcast, eu, com toda a alegria deste mundo, faço a tradição. Então, Nerdmaster, vá se foder! Pronto, o carimbo já foi batido e já foi enviado. E provavelmente... Alô? Agora sim a gente consegue te ouvir. Tá. Antes de mais nada, não era pra ter feito essa parte agora, tá, ô filha de uma puta? É, mas a tradição é sempre no intervalo do início. Mas não é agora! Depois. Eu ainda não pedi! Filho tá de feita. Uma puta! Tá feita! Pronto! Porra! Existe hora pra xingar o amiguinho com muito amor? É uma tradição pra fazer a gravação ter sucesso, é mandar o editor a merda, entendeu? Ou no caso dele, mandar me fuder. Só que eu ia pedir pra você fazer isso. Por favorzinho. Mas quando você quiser, eu repito a tradição. Não tem problema. Tá bom, no meio do teu cu. Tá? Eu vou dar uma porrada no mordo. Eu vou bater no mordo. O dia que eu encontrar o mordo pessoalmente, me lembra isso, Jorge. O dia que eu encontrar o mordo pessoalmente, eu tenho que cobrir ele de porrada. Sim, o Puff é furry também. Aí eu já pergunto: se o lance é entrar na zona dos ursinhos, o Paddington também é um furry? Ursinho. Vamos deixar pra conversar sobre isso quando tiver na gravação, que a gente tá. Eu ainda tô tentando voltar pra gravação, pode ser? Pode. Olá. Obrigado, tá? Ai, ai. Quem? Ô, Dog, quem levou de graça? O Mordo? O Jean? Não, o Jean é escroto. Não fica de tadinho dele, não. Ele não é tadinho, não. Ele é babaca. Ele é maluco. Não defende, não, filha. Você não sabe a merda que ele é, Dog. Não defende esse cara, não. Defende, não, que você não sabe onde é que você tá se enfiando, filho. Dog é só relacionamento antigo, então nem precisa se preocupar. Ah, o outro que é isso, que absurdo. Ainda ri, ele ri porque sabe, né? É um escroto, né? Mas tá bom. Aí mesmo, o Jorge, quer dizer, o Fari fala com o ali no chat pra vocês, a roupa dele. Não, geralmente é assim. Meu caso, você não precisa colocar pelo sobrenome, não. O sobrenome é de personagem que eu criei, mas você pode me chamar de Jorge sem problema algum. Certinho, esse aí, o arroba normal dele é esse aí, o Chris Multiverse. O Jorge, você pode chamar de Jorge, de Fire Falco, de meu amor, não tem problema não que ele atende.